Só solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, e vocês acabaram de ouvir Badfinger Baby Blue. E hoje, introduzindo vocês as músicas da internet, o rei da internet. Que isso, Rodz? Aê, no corner vermelho, pesando. Caraca, galera, e aí, e aí, e aí, e aí. Hoje é dia de música, hoje é dia de zoeira e hoje é dia de 2013. Vamos lá, né, mano? Bem, é a primeira música que você começou aqui, Baby Blue. Soundtrack de Breaking Bad, né? Caraca, que sinistro, né? Antes de falar da Baby Blue, eu queria só explicar assim que eu vou trazer hoje pra vocês aqui só músicas que eu acho maneiras de 2013, porque eu quis, mas Baby Blue é uma exceção, porque eu acabo de fazer a regra e a gente tem que quebrar, né? Porque regras são isso, mano. Boa. Servem para serem quebradas, assim. E óbvio que Baby Blue, putz, é uma música muito sinistra, né, cara? Acompanhou aí a galera do Breaking Bad, né, que entrou no trem do hype e foi ao infinito e além. E acabou muito maneira, fecha a série muito bem e não tem muito o que falar, né? É uma musiquinha muito legal e tal. Pena que é de 1970. Não, mas, então, ela não é de 2013, mas ela se encaixa muito bem sim, em 2013. Sim, sim, afinal ninguém tava vivo tirando o Sage em 1970. Bem, e então vamos para a sua primeira música, Rodz. Olha aí. E Berserk. De Eminem. Cara, é muito difícil gravar uma playlist de coisas que você gosta demais, né? Mas essa é a situação que eu tenho aqui com o Berserk, assim. O Eminem, pra mim, sempre foi um músico muito interessante, assim. Ele é muito diferente, às vezes, do que acontecia e tal. E eu acabei passando um tempinho sem escutar ele muito e tal. E do nada, acabei me deparando com essa música que é muito, muito legal, cara. Basicamente, fala de você, meu, perder as estribeiras e sair pirando pelo mundo, cara. É, não é fácil não. Isso aí, chutar baldes e fazer loucura e, meu, vocês vão entender o som, ele é um som muito agressivo, muito pesado. Eu tenho umas recordações dela por causa de você. Cara... Porque do nada você chegava cantando ela. É muito, não, mas é muito do sinistro nada, o som. Do nada você chegava cantando ela. Cara, é uma música muito, muito pesada, muito sinistra, vocês vão escutar aí, galera, ó. Bem, é isso aí, então escutem aí. About to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this jack up, everybody get back. That's why my pen needs a pad, cause my rhyme's on the red tag. It's like I did with a Dixon, I'm about to pick it. Like a magician, critics I turn to pick it. Got them still on the fence, whether to pick it. But quick to get impaled when I tell them pick it. So sick, I'm looking pale, well that's my pick it. About to go ahead, now this shout out to pick it. Let's bring it back to that vintage Slim bit. The order MC in mix with the vintage. An MC Ren, and I don't mean Stimpy's peace friend. Bitch. Been public enemy since you thought PE was Jim. Bitch. Shoes off, let your hair down. All night long, pull your beard out, just weird out. All night long, we're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the head, yeah. So baby, make just like cake. Better let yourself out, let yourself out. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go. The way that I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace. So I guess it ain't that aftershave of cologne that made him just faint. Plus I showed up with a coat freshen in wet paint. So if love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in. Bang, bang, bang. Yes, sir, Bob, I was thinking the same thing. So come get on this pitch, rock, bob with the bob. Dang, dang, pow, pow, pow, pow. Chicka, pow, chicka, wow, wow. Got your girls warming up a pow, pow, pow, pow. And slow it down, throwing the town, to the town, town. Throw it down, I don't know how, how, how. least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so, now hope. Kick your shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just spit out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. I said, spit into the head. So break the bass up like crazy. Let yourself go, let yourself go. Before we kick the bucket, life's too short to not go for broke. Love is powerful as cough syrup and styrofoam. All I know is I fell asleep and woke up in that Monte Carlo with the ugly Kardashian Lamar. Oh, sorry, yo, we done both set the bar low. Far as hard drugs are, though, that's the past. But I done get enough codeine and not future in it tomorrow. And girl, I ain't got no money to borrow, but I am trying to find a way to get you alone. Oh, Marshall Mathers, get out with the body now. Get the bar so blathered. Kangos and call heartless cargoes. Girl, you're fixing to get your heart broke. Don't be absurd, ma'am, you bird brain baby. I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. Word, Rick, word, man, you heard. But don't be discouraged, girl, this is urgent. Unless you got told you. Take shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just beard out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Spit into the head, so maybe make just like cake. Better let yourself go, let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go for broke. Everybody, we're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Spit into the head, so crank the bass up like crazy. And let yourself go, let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Too short to not go for broke. Próxima música, pessoal. Vamos agora de Go Kindergarten, Lonely Island. Olha aí. Então, moçada, pô, Lonely Island, cara, é uma parada que une tudo que eu quero trazer aqui nessa playlist, cara. Que é zoeira. E internet, porque... Imagina, internet, porque, cara, internet, se tem uma parada do que a internet é movida, é a zoeira. E a zoeira tá aí com a música também, então tinha que juntar tudo e trazer algo sinistro. O Lonely Island, cara, pra quem não conhece, é uma banda, cara, que pira muito. Que é bizarra, a banda é se bizarra. Se o Eminem aí no Berserk, ele pira pro mal, pra fazer besteira e fazer as paradas, o Kindergarten é pira pra zoeira, cara. Tipo, tem muita coisa engraçada, cara. Vocês têm que procurar o conteúdo que os caras fazem. E a Kindergarten, né, é uma música do Aquel Album, né, um álbum de 2013 do Lonely Island, né, que, meu, a primeira premissa da música, assim, é uma zoeira, tipo uma baladinha, assim, é bem tranquilinho, e aparece uma galera e vai falando o que você tem que fazer, como se fossem os músicos, né, e aí, pô, aí que vem a piração, porque ele começa a falar um monte de besteira e fica a zoeira que o Lonely Island demais, sempre faz demais. Bem. O clipe é absurdamente, cara, isso louco. É uma coisa bem lembrada, hein, mano? Cara, todas as músicas da minha playlist, vocês deveriam ver os clipes oficiais, que inclusive estão... Vamos fazer o seguinte, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente na postagem. Eu vou colocar fora a playlist em si, eu vou colocar também junto os vídeos no YouTube das músicas. Cara, vai ajudar muito pra galera, assim. Mas é isso aí, galera. Eu não posso me prolongar muito aí. Então é Lonely Island, zoeira e Kindergarten. Jardim de infância. Vamos lá. Seja burro. Escutem aí. Sean, you and I, we're best friends, but you know I don't like clubs. Man, you gotta relax a little bit. Just follow my lead, baby. Sean Cohen. Party people! Party people! We are taking control of your mind. So get on the floor. Oh, yeah. Kick up dirt, now let's work. Hey, we're gonna dance tonight, okay? We all shining bright, let the music take you away. Don't ask questions, just do everything that we say. On the floor, ladies, shake that ass. Shake that ass. Work it, twerk it, drop it back. Fellas, whip your dick out. Whip your dick out. Indiana Jones and whip your fucking dick out. Now punch your friend, punch your friend. Get on the fucking floor and punch your best friend. Make your butt look the club, homeschool it by the door. Now be ambidextrous, fucking ambidextrous. We'll come around and test you, it's a biggie on our checklist. Now ladies, whip your dick out, whip your dick out. Don't ask how, just fucking figure it out. Now I'll make your booty speak, teach that ass English. Make it suck helium and talk like this. All because we told you to. So raise your glass, then break the glass, then stomp your bare feet on the glass. Champagne corks, pop 'em off. Middle fingers up, now chop 'em off. Then pose nude for a family friend. Never speak of it again. The party's here and you can't escape. So just do everything that we say. Go zombie, be brainless. Here we are. Rufem os tambores, pois a próxima música é The Fox. What does the Fox say? What does the Fox say? Cara, é internet, internet tá aí. Eu tô aí pra internet, a internet tá aí pra mim também. E a gente, de tempos em tempos... Mas deixa eu contar uma história que assim, cara, de tempos em tempos, a internet ela nos provê de algo simplesmente épico, cara. E o épico da vez, cara, é o Fox 6, cara. Pô, que foi aquilo, cara? Que música filosófica, velho. Demais, cara. Cara, eu vou além, porque além do som da raposa, que a gente tem que estar preocupado em descobrir o que que é, eu vou além, cara, porque todo mundo tá só interessado no que ela fala, mas ninguém quer saber do que a raposa sente. Então, então vocês têm que escutar pensando nisso, cara. Não, o que ela sente, ela tem que se comunicar, e ela tem que se comunicar via código Morse. Cara, é triste, mas é isso aí. O que a raposa fala... É, muito bom, pessoal. Então é isso e escutem aí. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? What the fox say? What the fox say? Hati, hati, hati, ho. Hati, hati, hati, ho. Hati, hati, hati, ho. What the fox say? Yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup. What the fox say? Big blue eyes, pointy nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by Morse? Morse, Morse. How will you speak to that? What does the frog say? What the frog say? What the frog say? The fox, ancient mystery, somewhere deep in the woods, I know you're hiding. What is Próxima música, pessoal, Whistle While I Work. Aê! Sister C? Com quem? Com uma galera, cara. Feat o Toby Turner, que é o Tobuscos. Feat o Wayne Brand, que é o negão lá do How I Met Your Mother, que o Mug me descobriu agora. Oh yeah, velho! Oh yeah, e no meio do velho. Clipe da música tem o japonês chinelo, que precisa ser mencionado também. Tem o irmão James, velho. Tem o irmão James de How I Met Your Mother, caraca. Cara. Puta, velho. Mas, tá feito. Mas falando da música, assim, é mais uma vez eu caindo pra internet, porque isso é muito o que eu curto. Eu gosto muito de escutar um som direto na internet, às vezes não, vai um pouco de longe, né, do que a gente tá acostumado. E o que eu tô trazendo é isso, é mais um clipe que traz uma galera da internet. O Chester C eu nem conhecia tanto, né, antes dessa música, né. Eu acompanhava muito o trabalho do Toboscos, né, que faz aqueles literal trailers, faz umas músicas que nem o Mini Minotauro, tem várias músicas sinistras. E, meu, e daí veio outra música da zoeira que tem um ritmo sinistro, gruda na cabeça demais, e o clipe é mais bizarro ainda. Demais, demais, bizarro, cara. Não, e o pior é que eu tava escutando ele, tipo, muito de boa, tá ligado? É, e realmente, essa do James me pegou de surpresa. Eu não imaginava, tipo, um negão surgir do nada, tá ligado? Começar a cantar. Aí eu, peraí, eu conheço esse negão. O Mug fez o Meat Busters aqui, cara. Como eu não assisto How I Met Your Mother, eu nunca admiro esse maluco de lá. Não, que cara, isso, mas é mais uma música muito foda na internet. A internet é música e música é vida, galera. Aprendam isso. E é isso aí, escutem aí. A few drinks at the house, gotta get that buzz going. Cause I can't afford the club drinks that they're pouring. Ballet's 20 bucks, so find me a meter. It's 5 blocks away, but the parking is cheaper. Got the flyer in my hand. Said I didn't bring the ladies, but I brought my favorite friends. He doesn't say a word, he just points us to the back, like he thinks we'll wait in line. No, no, we ain't having that. Cause I know somebody who knows somebody who knows somebody who knows. I know somebody who knows somebody who knows somebody who knows. I whistle while I work it. your tight tee, black salmon cowl. Wanna throw my hands up, jump, jump, but it's too cramped to crawl. I might bruise my junk. See, I know where to go, no shenanigans, just new fake noses and Kardashians. Hey girl, let me in this VIP. Excuse me, who are you supposed to be? I'm Wayne Brady from your TV screen. Do I have to choke a bitch now, do you believe? Oh, I love Who's Line, and I watch your game show. Then you hook a brother up. Let me see, now. I know somebody who knows somebody who knows somebody who knows. 'Cause I know somebody who knows somebody who knows somebody who knows. I know somebody who knows somebody who knows somebody who knows. I whistle while I work it. Pessoal, eu acho que nada mais justo terminar essa playlist do Rods com Gary Lucky, Daft Punk! Aê, cara, você toca o somzinho e faz voz fina, Mookie. Meu, a gente tá falando de 2013, cara, e 2013, óbvio, pra mim, porque essa playlist é minha, Daft Punk, Gary Lucky, cara, foi a música mais sinistra desse ano, cara, o que a gente viu de paródia, de coisas sinistras e tudo mais, e o som é foda, o Pharrell que faz a vozinha fininha é muito maneiro, cara. Daft Punk, pra todo mundo conhece, espero, e sabem que o som, o jeito de música Daft deles Punk é muito sinistro. Em pleno final de 2013, pô, tá, cara, tá foda. Vou assistir Interstellar 555 porque também é muito maneiro. Mas é isso, né, galera? A gente continua, infelizmente, essa minha primeira playlist vai acabar, mas a vida é um pouco disso aí, né, cara? É isso, e à noite tem que procurar sorte e se dar bem. Independente do que for. Não é não, Muga? A noite procurar sorte foi foda. Sei lá, cara. Eu não sei, eu tô triste, tá acabando. Eu dou tchau, agradeço a todos por ouvir essa playlist maluca da internet 2013. E até a próxima, né, Muga? E é isso aí, então, pra finalizar, fiquem aí com Get Lucky, Daft Punk. Escutem aí. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To the sun.